nível 260, colando no 7 direito da Leda Bridge. Bridge interfere temperatura no meio, controle 119, decimal 80, transponder 5167. Tráfego ainda não visual, não avistado? Agora sim, avistado total, reporte quando baixar a travada. Ok, reportarei quando baixar a travada, total 9910. Gol no 804, livre decolagem com a Gino, decolada aos 50. Aos 50 decola, 109.8 é o controle, bom voo. Controle agora é 198804, obrigado. É, solicita 10 graus da direita por 30 milhas a fim de formação. Azul 4069, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1 e solicite ao mesmo. 2325-251, azul 4069. Gol 1642, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 2685-2545, 1642, um bom dia, senhor. Olhe Salvador, bom dia, Gol 804. Gol no 804, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 400, saída da EL. 00 na da EL 804. O total já baixou e travou? Afirmativo, já chegou. Final, passamos o externo, 9910. Afirmativo, livre pouso, pista no 0, 1 no 50 graus com 04 nós é o vento, total 9910. Livre pouso, total 9910. Salvador, Gol 1897 para táxi. 102 a bordo, 3 e 8 de autonomia, alterna Guarulhos. 1897, táxi autorizado, via Juliette Alfa, ponto 0 no 0, torre, em 1 no 8, decimal 62, altímetro no 0 no 4. Juliette Alfa, por 118, 6, Gol 1897. A saída da EL, Leda, Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco. Torre Salvador, Gol 9607, no ponto de espera da 1-0, visual com tráfego na final. Afirmativo, Gol 9607, já que visual com tráfego na final, após a passagem do mesmo, alinha e mantém cabeceira 1-0, Gol 9607. Após a passagem do tráfego na curta final, vai alinhar e manter 1-0, Gol 9607. Aéreo 7108, na escuta? Está na escuta. Na escuta, prossiga. O Vilman está avistando o total que está passando na frente agora? Está ciente, está mantendo a posição, vai fazer o check do motor nessa posição. Tem condições de cruzar de imediato? Ativo. Então mantém a posição e chama para cruzamento. Chamará. Solo 355 no 4 para pushback, acionamento. Está lindo, 55 no 4, chame o táxi. Lá para o táxi, 5 no 4. Total 9910 no solo 52, ao livrar 121 no decimal 9. Ao livrar 121 no decimal 9. 9910. Liga TP40 autorizado, decola 1-0 direita, gole, transição ao fito. Via perdo 1-7, controle em 1-1-9, decimal 8-0, transponder 5-4-0-1. Solo Salvador, Gol 1-7-1-5, pronto para o táxi com 1-0-4 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, alterna com. Cliente, Gol 1-7-1-5, taxa autorizada à direita, Índia Alfa. Ponto espera no 0, torre, 1-1-1-8, decimal meia dúzia. Altímetro no 0, no 4. Cliente, pela Índia Alfa, ponto espera 18, meia dúzia, Gol 1-7-1-5. São 35-1-7, autorizado Brasil, 3-4-0, Gol Ofício, decolado 10-5-0-1-119-8. Afirma a saída e o transponder. Gole, ofício 5401. Afirmativo, 3597, puxa acionamento. Tá. Total, total 9910 na sua escuta de voo. Total 9910, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Pátio 3, 9910. Sim, 1-0-1-8-9-7. Após o banho da Gol, livrar o pátio, está livre no 605-03, chame o táxi. Sim, então posso passar, livre o táxi. 7, decolado ao 55198, controle, bom voo. 198, 9607. Controle Salvador, bom dia, com nome 607, no perfil da Dael Leda. Voo 1607, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída Dael. Dael até o 360, vamos no 607. Voo 1804, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 3325 e 135, confirma a secundária? 1804, secundária 125.1. 251.1804. Obrigado, via Gilete Alves, no ponto de espera da 10, chama Torres, 1-1-8-7-1-2, atingindo 10-4. Camará no ponto de espera da 10-4. 118-6, 355-4. Já do gol no 607. Vá no Dael, então, gol no 607. Livre decolagem, voo 1-8-7. Uno 7 no 5, ali mantém a cabeceira 1-0. Ali mantém a cabeceira 1-0, agora 7 no 5. Sino no 7, estamos no portão 7, pushback acionamento. Autorizado, 3-5-7, chamo o táxi 3-5-7. Ao 58 decola, o controle agora em 19.8, 109.8, bom voo. 19.8, agradecido, bom dia. Para informação e coordenação, é o 708 tem intenções de realizar uma corrida com abortiva a partir da interseção do hotel. Então faz a corrida com abortiva, livra no final da pista e após sim prossegue táxi via Alfa, ponto de espera da 10. Então chama a torre 118, esse nome é dúvida. 718, meia. A gente suba até nível de voo 400, saída da El. Tem nível 400, saída da El. É 107 a bordo? Negativo. 77. 77, sim, de Campinas 1329. Autorizado, táxi à direita, Índia Alfa. Ponto de espera no 0, torre 118, decimal 612, altímetro no 014. Índia Alfa no ponto 010, torre 11860, altímetro 1014, voo 1605. Uno 715, livre decolagem, pista 10, o vento 190 graus com 0612 nós. Tente livre decolagem, 715. Se você era 7108, mantenha a posição, estou ciente da intenção de fazer a corrida abortiva. 5514, além mantém a cabeceira 10. Além mantém, 5514. No 715 ao 01, 1098 é o controle, bom voo. 1098 controle, obrigado, bom dia. Roger, bom dia, bom no 715. Luno 715, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 400, sai da Gole. Entre 400 na Gole, gol no 715. No 4. Juliette Alves, Batista 5860, 014, passou a travessar da barra, November Rocha Romeu. November Rocha Romeu, não há tráfego, conhecimento, informar, livre frequência para coordenação. Programação de tráfego 90, ótica. Voo 1607, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. Chamar o centro agora, 133.25, 251, voo 1607. VIP 5514, decolado ao 03, 1098 ao controle, bom voo. 1098, controle, grato, até a próxima. Fuzera 7108, livre corrida abortiva, o vento 970 graus, com 04 nós, reporte livrando a pista. Cojão. VIP 5514, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 190, saída Puca. Opa. Gol 1897, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. Alternativa Recife 133.25, confirma a alternativa? 1897. 8897, 125, decimal 1. 125, 1, senta. Uno 605, ali mantém cabeceira 10, aguarda apenas a pista livre, Uno 605. Mantém, 10, 605. Afirmativo via Alfa até o ponto de espera na minha escuta, Força Aérea 71108. Salvador, é outra 3153380 para Galeão. 05, atende a chuva leve que iniciou sobre o campo. O vento sul com 08 nós tem livre decolagem, pistola 0, Gol no 605. Gente, da chuva, do vento, o número 05 da Cúria da Colagem. Me deve a Perisque corrigindo. Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulono 6. Controle 119, decimal 80, transponder 5406. 5514, prossiga. Autoriza o desvio esquerda 20 graus, evita a formação por 30 milhas. Caiu até Upper Whisky, Upper November 857, Porto Segundo, Porto Seguro, Upper Zulu 16, controle 1198, transporte 5406. 3153 é Dael, Leda, Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Dael, Leda, Bidev, 3153. 3153, chama para puxa acionamento. Chama para aproximamento, 3153. 5514. A proa seria 0 no 5 por 30 milhas? Negativa, na saída, no perfil da saída aqui. Então antes de Jamo, seguiria com proa 040. Ah, na proa 040. Tipo 5514, livre desvio. 1, 2, 3, 4. Então 3517 ali, mantém cabeceira no zero. Mantém no zero, 3517. Ativa após os desvios, Aracaju 5514, obrigado. Um no 5, chame centro, Recife, frequência 126 decimal 0, alternando 128 decimal 8. Centro, Recife, 1260, alterna 1288, com 1715, obrigado, bom dia. Controle, Salvador, muito bom dia, gol no 605, passa 1800, saída da EL. Voo 1605, contato radar na decolagem, subata nível de voo 400, saída da EL. Sente até o 400 no perfil da Dael, gol no 605. Gol 705, sem identificação. Papapá, Charlie, tango, uniforme, parte a pista que decola. A M-Star decola da 10. Charlie, tango, uniforme. Entendi, só passa a parte aí, tango uniforme, autorizado Salvador Congonhas, 400, via 2116, decola da 10 com curva direita, na cega da El Leda Bridge, controle em 199.80, transponder 5412. Papa Papa Charlie, porta autorizada São Paulo, 400, atenção 6, decola da 10, curva direita, da El Leda, Leda Bridge, 198.42. 5412. 4412. Gente, o Charlie Tango uniforme para acionamento e táxi vai chamar a torre em 118, esse nome é dúvida. Para acionamento, certo? Salvador, bom dia, Papa Papa Charlie, informe da Elistar para acionamento. Alô, o TAM 3153 para o táxi, puxa acionamento. 3153 livre, puxa acionamento, táxi. Chamar a táxi, 3153. Estimativo 7108 da Força Aérea, Lima tem capseiro no zero. A 35 no 7 aos 1, 1 decola, 109.8 ao controle com voo. 108, bom dia. TAM 3517, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340 na saída agora. 340 na agora. Força Aérea 7108, livre decolagem, pista 10, chuva leve sobre o campo, 170 graus com 05 nós ao vento. Força Aérea 7108. Estimativo November 723, Alpha Charlie, tem livre decolagem, pista no 7, o vento no 60 graus com 062 nós. Série 7108 ao 13 decola, 109.8 ao controle do voo. 109.8, graças. Controle Salvador, bom dia, Força Aérea 7108. Força Aérea 7108, mantenha-se em condições visuais 1.500 pés no corredor forte. Condições visuais 1.500. Corredor Forte 7108. Força Aérea 7108, não recebo seu moto Charlie, cheque transponder. Aguarde. Juliette Alfa, ponto espera da 10, torre 118, meia dúzia, 10 no 4 altímetro, 3153. Mude o transponder para 5167. 5167. Voo 1605, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 3325251, voo 1605, obrigado, bom dia. 9723 Alfa Charlie, passando 2000 pés, contato radar, suba até nível de voo 260, saída da EL. Céu 260, saída da EL, Alfa Charlie. A mil pés, corredor é, forte após axé para ingresso no tráfego. Força aérea 7108, autorizado 1 no mil pés, que é legal no 014. Após o corredor forte, autorizado corredor Interlagos. Tá, 3517, chame centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. 260-288, tenha um bom dia, senhora. Força aérea 7108, reporte na rotatória, visual com campo. Reportará o 7108. 5514, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. Trip 5514, copia o controle. Trip 5514, na escuta do controle Salvador. Aproximação, TAN 3859. TAN 3859, completa aproximação, chame torre 1 no 8 decimal 6. Obrigada. América, NAD 80, descend 2000 feet, KNH 1014, clear to find IOS X-ray, report established or localized. Okay, down to 2,000 feet, 1014, and clear for the ILS X-ray. Runway 10, we'll call established on the localizer, American 980. Bocera 7108, reporte visual com campo ou na rotatória? Reportará, tá visual com campo já o 7108. Afirmativo. Torre o 3153, ponto espera, dá 10 pronto. Afirmativo, então 3153, mantém o ponto de espera. Mantendo, 3153. Doi, o Força Aérea 7108. Afirmativo. Fuso era 7108, a intenção é pousar 1-0? Afirmativo, já está visual, tem condições de prosseguir para a perna do vento. Afirmativo, reporta então na perna do vento, da 1-0, visual com Airbus Zetana, final da 10. Tá agressivo.